Essa é pra todo mundo que espera um lugar melhor. Um lugar sem tristeza, sem sofrimento. Mas saiba que pra ir pra lá, você tem que fazer a sua parte. Porque aí, Jesus chorou. Você é a criação pela qual Jesus chorou. Só que aí, Deus espera mais, porque Ele é bom. Bom Deus, ajuda-nos a fazer conforme o seu consentimento. Pregador Lu, Robson Nascimento. Quanto vale? Me diz quanto vale a vida. Não vale nada, hoje não vale nada a vida. Ela é tirada do ventre, que informação ainda. Mãe homicida com agulha de tricô. Mata o filho do pai que não representou, não tricou. Consequência de uma noite de sexo, sem amor e no calor da loucura, sem rancor. O nóia descarrega o tambor. Bijuteria sem valor, mas custou sua vida. O corpo nem esfriou e o nóia tá na brisa. Novamente eu pergunto quanto vale a vida, não sei da sua, você que se decida assim. Mas a minha custou caro pra deixar escorrer pelo ralo, sem intervalo, estresse de noite. Graças a Deus já se foi o tempo do açoite, dos covardes, do tronco e da corrente. Gente que dizia que meu povo não era gente. Humanos doentes, cegados por poder, invejosos querem o que não podem ter. Meus inimigos estão no poder, derramando sangue inocente. Jesus sangrou crucificado por sua própria gente. Papai, perdoar a quem sabe o mal que faz. Incapazes de manter a paz. Você partiu e não voltou mais. Minha oração é essa, Senhor, volte de trás. Vemos-se rumo sujos com sede. O destino que traçaste pra nós, com certeza não é esse. Noite escura, sem lua, garoa fina, perfeita pra se prostituir em qualquer esquina. Os caras mina vêm de sexo por qualquer real. Sonham com um futuro que talvez não se torne real. Casa no litoral, suíte presidencial, com lençol branco. Em casa a mãe tá em pranto, o pai já nem chora mais. Nessas horas é que se percebe que Deus esperava mais. Do pai, da mãe, dos filhos, surdos, omissos, a lei do Criador. Pai que cresce sem amor, gera filho sem amor. Despreze a vida, troque ela por dinheiro. Cego que guia, cego cai no desfiladeiro. Toma um banho no sangue do cordeiro. Limpa alma, espírito, se lave por inteiro. Dê dinheiro aos pobres e não pro joalheiro. Viciado em soprar a vida pro ar. Bate a cinza no cinzeiro, whisky com gelo. Bebeu o litro inteiro. Uma corrida pra ver quem morre primeiro. A vida é um dom de Deus, o ser humano não tem medo de perdê-lo. Deus esperava mais dos seus próprios herdeiros. Vai, todo mundo com a mão pronto aí. Aqui ninguém sabe o mal que faz. Incapazes de manter a paz. Você partiu e não voltou mais. Sei que Deus. Chega de dar motivo pra Deus chorar. Minha oração é essa, Senhor, volte depressa. Deus espera mais. Jesus concede o destino que traçaste pra nós. Com certeza não é. Fique longe da prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, criminosas, facções, inversas, bebedices e orgias, ou coisas semelhantes, como mentira e traição. Suicidas e racistas também podem ter nova vida, pois Jesus ainda espera um pouco mais. Ele bate seu coração, será que você pode ouvir sua voz? Se estiver ouvindo, deixa-o entrar. Convida pra cear e seja um bom mordomo. Se você vencer a carne, vai poder sentar no trono. A vida é louca, mas quem tem ouvido, ouça, não se endureça. Pois o Espírito de Deus fala com a sua igreja. Fala com o seu templo, e você é o templo. Viva o novo templo, pois é claro que Jesus também se entristece. Pois Jesus espera mais. Espera que você seja mais amoroso, tenha mais gozo, mais paz. Seja mais paciente, mais benigno. Seja bom, seja fiel. Deus espera mais, mais mansidão, mais autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Crucifique a carne para fazer viver eternamente o Espírito. Sem orgulho e sem inveja, vamos todos juntos para uma nova terra. Um lugar onde todo mundo é igual. Nova África Celestial, aonde Deus ainda espera por você. Deus ainda espera por você. Deus ainda espera por você. Deus ainda espera por você na Nova África. Deus espera por você. Celestial. Deus espera por você. Nova África. Deus espera por você. Celestial. Minha mãozinha assim pra cima, vai. Papai, perdoai. Eu quero ouvir você cantando assim. Papai, perdoai. Repete. mexe comigo, eu quero ouvir. Papai, perdoai, eu quero ouvir você. Que ninguém sabe eu quero o mal que ouvir faz. Você. Perdoar, fala com ele agora, fala com ele. Pede perdão pra ele, fala, papai. Papai, perdoai. Por todos os pecados, por todas as vaciladas. Papai, perdoai. Por tudo que fizemos errado, meu papai. Perdoa os pecados, porque tu és santo, Senhor. Faz um mover profundo no coração desse povo, Senhor. Aviva, Senhor. Pra cima, vai. Faz esse povo, Senhor, querer te amar, Senhor. Ensina esse povo a te amar. Manifesta, Senhor, sua glória. Somos pequeninos, Senhor, não sabemos o que fazemos. Mas nessa hora, Senhor, aceita o nosso louvor e que ele seja perfeito para ti, Senhor. Porque a sua palavra diz que é da boca dos pequeninos que flui o perfeito louvor. Enxerga o seu povo, Senhor, pedindo perdão a ti, Senhor. Nós sabemos que nosso destino não é esse. Nosso destino não é esse. Robson Nascimento. Robson Nascimento. Desesperava mais.